andrecidesmoral.com.br. Mais um do degrau. Aí, ó. Diretamente da Tchecoslováquia. Júnior Central Lanche. Bruno Rastreamento Pute Velho. Portal RE Informática do Roberto. Victor Cell Prime. Aí, ó. De rolê na Tchecoslováquia. De repente tentei dar o grau. Só porque tinha várias chequinhas, a polícia me fez passar mal. De rolê na Tchecoslováquia. De repente tentei. Só porque eu tinha várias chequinhas, a polícia me fez passar mal. Quer me expulsar, porra? Vou botar no pau. Aí, ó. Fui expulso da Tchecoslováquia só porque eu tentei dar o grau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Bota a tcheca no pau. Bota a tcheca. Caixi, galera. Bota a tcheca no pau. Vem, Marcel. Bota a tcheca no pau. Bota a tcheca no pau. Bota a tcheca no pau. Bota a tcheca no pau. Vem na cabeça, vem. De rolê na Tchecoslováquia. De repente tentei dar o grau. Só porque tinha várias chequinhas, a polícia me fez passar mal. De rolê na Tchecoslováquia. De repente tentei dar o grau. Só porque tinha várias chequinhas, a polícia me fez passar mal. Danilo Cidez Varal. André Civis. Pista de Rio. Letícia. Aí, ó. Fui expulso da Tchecoslováquia só porque eu tentei dar o grau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Já chega lá, bebê, vai. PR Grife, Pablo Menção. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Vou botar a tcheca no pau. Chora, viado. LJ Trader, Leonel Júnior, Jonathan Máximo.